on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da X-Men Series, né, para falar da corrida que aconteceu aí lá em Dover no sábado à tarde, mais uma corrida do Dash for Cash. É, parece que o evento tá agradando aí, né, o Diogo? Não sei se você compartilha a mesma opinião aí, né? Agora são duas baterias, existe o Qualify, são duas baterias para definir o grid de largada, mas essas duas baterias já valem alguma premiação aí, e a corrida principal, até um pouco menor, a corrida principal, né? É, tipo, aumentando o evento aí com as duas baterias aí, mais essa corrida principal, que se chega ao total do evento, se fosse uma corrida longa, direto, sem parar e tal, tal aí, né? Então, não sei se você compartilha aí, Lucas, ou de, perdão, mais uma vez. Deixa eu começar, Diogo. Ok. Deixa eu começar aqui de novo. Pera aí. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da X-Fin Series para falar da corrida que aconteceu aí no sábado à tarde, né? Uma corrida muito boa aí, que eu não vou falar o nome, que é muito esquisito. Mas, enfim, Diogo, não sei se você está gostando aí, vai compartilhar a mesma opinião que a minha, né? Que a corrida dos Dash for Cash aí agora, as corridas são em duas baterias e tem uma corrida principal aí, né, Diogo? Então, queria saber a sua opinião aí, Diogo. Sim, esse é um sistema novo, né? Um sistema que estreia esse ano. Obviamente não o Dash for Cash é novo, esse sistema que está sendo usado no Dash for Cash, ele é novo, ele estreou esse ano. E eu principalmente venho gostando bastante, né? Eles fazem meio que uma compensação, né? Porque, por exemplo, agora em Dover a gente teve duas corridas, os hits, né, que eles falam. Teve o primeiro hit de 40 voltas, o segundo hit de 40 voltas, e a corrida, se não me engano, teve 200 voltas, ou 120 voltas, perdão. É, então, tem uma corrida bem curtinha, né? Pra você ter noção, a corrida da Truck Series, que a gente falou há pouco, teve 200 voltas, né? Eles fazem meio que essa compensação. Mas o sistema eu gosto bastante, principalmente porque você coloca, se seleciona de uma forma muito específica, sabe? Os quatro pilotos que avançam para brigar pelo prêmio, considerando que eles fazem essa divisão, né, do qualify entre pilotos ímpares e pilotos pares. Né? Pilotos ímpares entram no hit e tal, pilotos pares no hit e tal. Então é tudo muito bem. Muito bem dividido, sabe? De forma a manter o pessoal meio bagunçado. Então, para você ganhar, você realmente tem que brigar. Você realmente vai ter que enfrentar todas as condições. Então, o sistema em si, desse ano, eu gosto, espero que ele seja mantido. É, só para colocar mais um pouquinho aqui, né, Diogo? Esse sistema aí, né, que eles colocaram aí, se assemelha muito, mas muito mesmo, com os duels, né, lá de Daytona, que acontece na Speed Cup, né? A bateria 1 vai alinhar todo mundo nas posições ímpares, né? E a bateria 2 vai alinhar todos os carros nas posições pares. Então, esse se assemelha muito com os duels, né? Um sistema muito bem criado aí, bem curtinho, foi 40 voltas cada bateria, né? Quem venceu a primeira bateria foi o Justin Allgaier e venceu muito bem, né? O Eric Jones até chegou perto dele aí, mas o Justin Allgaier andou muito na primeira bateria. Na segunda bateria... Foi uma vitória nesse hit 1, assim, de realmente, estou aqui, estou forte. Porque o Jones vinha dominando o hit, né? E o Allgaier, ele começa a criar do nada, digamos assim, uma linha por fora. Porque, claro, a gente sabe quão forte é a linha de fora do Endover. Mas ninguém havia tentado. Não, ninguém havia tentado ainda. Ele começa a subir devagarzinho. E chega um ponto que ele tá andando tão em cima, né? Que você acha que ele vai bater no muro a cada curva. Ele vem muito bem, vem muito forte... Passa o Jones e some na frente. Foi uma bela de uma vitória de Allgaier nesse primeiro hit. Foi uma vitória, tipo assim, ó. Daí que é meu. Essa aí é minha, ninguém vai me tomar. E o Eric Jones até que tentou uma reação, né? Tentou chegar próximo, tanto é que a margem de vitória foi mínima, foi 0.2, né? Mas o Justin Allgaier não, se manteve forte e venceu a bateria aí. Né? Tem todos os méritos aí do Justin Allgaier. Então, parabéns ele aí pela bateria 1. E na bateria 2, vitória do Ty Dillon, né? O Ty Dillon venceu e o Daniel Suárez, mais uma vez, chegou cutucando ali o cara que venceu a corrida, né? Já havia, acabamos de falar muito do Daniel Suárez aí na segunda bateria. Ele também andou super forte, o Daniel Suárez aí, fazendo uma grande corrida. E na corrida principal... O Suárez tem que se benzer, cara. O Suárez tem que se benzer. Eu sou, não sei se eu já falei, mas eu sou recifense. E, bom, Bahia tá aqui do lado, né? Eu vou trazer o Daniel Suárez aqui do lado pra dar uma reza nesse menino, porque, cara, ele vem forte, vem bem, tem qualidade, tem equipamento, mas sempre barra. É assim, é P2. Eu tenho a impressão que quando esse menino ganhar a corrida, ele vai disparar, vai sair ganhando tudo, porque não tem condição. Diogo, manda pra ele alguma coisa aí, como é que chama aquelas almofadinhas lá que coloca um monte de galinho dentro? Precisa mandar um pra ele daqui lá, porque o negócio tá feio pro lado dele. Esqueci o nome, mas eu sei que é o pessoal, vudu, alguma coisa assim também. O pessoal usa aqueles negocinhos do bolso lá. Precisa mandar um pro Daniel Suárez. Fala, Daniel Suárez, se quiser poder no macacão, não vai tirar pra nada durante a corrida toda, anda aí, porque o negócio tá feio. Mas eu tenho certeza que essa vitória vai chegar, viu, Diogo? Eu tenho certeza que quando chegar essa vitória... Vai ser, como você bem colocou, vai ser uma porta para muitas, né? Essa vitória do mexicano aí logo, logo chega. Corrida principal, quem aparece lá para vencer, mais uma vez, segunda vitória no ano, Eric Jones. Eric Jones aí conseguiu sua segunda vitória na X-Men Series. Só para passar um número bem interessante para vocês, pessoal, o Eric Jones em 10 corridas esse ano já teve 2 vitórias. O ano passado foram 23 para ter 2 vitórias, né? Então o Eric Jones aí tá, vamos colocar assim, dispensando comentários aí no começo de ano. E um outro número que eu quero passar aqui, Diogo, 10 corridas são 6 vitórias da Toyota, 4 vitórias da Chevrolet e nenhuma da Ford. Parece que a Toyota Carnascar, né, vive não só na Truck Series, como na X-Men Series, como na Sprint Cup. Parece que a NASCAR vive um momento Toyota, né? A Chevrolet vem em segundo plano e a Ford é a que menos fala aí, é a que tem menos voz ativa aí nas 3 categorias aí. Mais uma categoria onde que a Toyota está dominando, está dibuiando todo mundo, né, o Diogo? Não, sem dúvidas. Eu acho que a gente tem um belo de um exemplo nisso quando a gente pega o rendimento do carro 22, né? Que inclusive agora em dúvida foi guiado pelo Logano. Ok, não é ruim, você tem ali um carro brigando ali o tempo inteiro no top 10. Mas não é isso que a gente espera, né? A gente espera esse carro brigando o que a gente viu nos últimos anos, que ele brigava constantemente com o carro 54, né? Que agora não é mais 54, que era o carro que o Kyle Busch guiava, que é o carro da Monster e tal. Agora virou o carro da Noz. Mas a gente brigava, esperava ele lá em cima o tempo inteiro brigando com esse cara na frente, não tá. Eu acho que era o principal representante, digamos assim, da Ford, esse carro 22 da Penske. A Roush, né, a gente viu o Chris Busch ser campeão de Ford com a Roush na Xfinity Series. E a Roush também já não vem com tudo isso, apesar de eu estar gostando de algumas performances do Wallace Jr., mas enfim, isso é outro ponto para outra hora. Mas No geral, a Roush também não vem tudo isso na X-Field esse ano. Pelo menos não tão bem quanto veio no ano passado. Então, as principais equipes, digamos assim, caíram. Aí fica, pelo menos para mim fica aquela dúvida, tá? Eles caíram porque a Ford caiu? Ou a Ford caiu em estatísticas, nesse tipo de coisa, simplesmente porque as equipes caíram? Honestamente, eu não sei responder essa pergunta, mas esses fortes que marcaram mesmo assim, que são os da Roush, e principalmente o 22 da Penske, que a gente não tá vendo eles nessa temporada. E daí vem essa explicação, né? E ainda mais com a Gibbs, com essa dominância absurda, né? E aí esse número só tende a crescer mais e mais. Ainda mais considerando que você tem o Soares, o Eric Jones, que é um super piloto pro futuro, e o Kyle Busch, né, guiando. Agora o Matt Chiefs também fez algumas corridas, mas no geral até o Kyle Busch guiando e vencendo boa parte das corridas no início do ano com o carro da Gibbs, no Toyota da Gibbs, né? Ô, Diogo, eu vou tocar no mesmo assunto que eu já venho tocando há algum tempo aí, nesse começo de temporada, sobre a Ford Roush. Ford Roush, não. Ford barra Roush, né? A Roush, ela perdeu um pouco a identidade na X-Series, né? Por exemplo, o carro 60, que é o carro campeão, que é o campeão do ano passado, foi o Chris Buescher, que foi campeão pela Roush no Ford 60, o carro está encostado. O carro tá guardado lá na garaginha lá, sem patrocínio, não tem piloto, ninguém assumiu o carro campeão. Então, tipo assim, perdeu a identidade, né? Tá lá jogado as traças lá. Quem que a gente tem aí na Roush esse ano? Temos o Ryan Reed, que venceu por acaso, né? Vamos acreditar que foi por ele ter conseguido aí um bom resultado. Venceu uma Daytona, né? Conseguiu um bom resultado ano passado, em 2015. Que, desculpa, tá? Não sei se tem alguém que gosta dele aí, mas nós sabemos que o Ryan Reed é um piloto limitado, né? Não vai ser o Dá cara. que não sai nada, cara. Dá que Não não vai sai ser o nada. Não cara que sai, vai não sai. levantar a Roush, né, John? Nós precisamos ser sinceros também. Eu gosto sempre de alisar um pouco os pilotos, né? Passar a mão na cabecinha, mas nós sabemos aí que o Ryan Reed, a situação da Roush que ela tá hoje, não vai ser o Ryan Reed que vai tirar ela do buraco, né? Então, assim, perdeu um pouco a identidade aí. E temos o Dale Earnhardt Jr., que foi muito bem na corrida, terminou na segunda posição, né? Mas, assim, nós também sabemos que o Dale Earnhardt Jr. também precisa melhorar muito, né? Precisa melhorar demais o resultado e desempenho dele. Porque ele é muito irregular. Ele não tem uma certa constância nos resultados dele. Como eu já falei, falei o ano passado. Falei esse ano de novo, o Dale, falei em 2014, o Dale Earnhardt Jr., pessoal, e deveria ter ficado na Truck Series. Deveria ter ficado na Truck Series, deveria ter feito como o Crafton fez, sabe? Vencido uma porrada de corrida, ter sido campeão, aí ele ia chegar com uma propriedade maior na X-Series e o pessoal ia chegar, opa, pera aí que isso aí, cara, foi campeão lá na X-Series. O negócio é diferente. Mas ele resolveu subir. Então temos aí, até no momento aí, tem apenas de resultado positivo, são três resultados, né? Foi Daytona, sexto em Daytona, terceiro em Fontana e agora segundo em Dover. Então, assim, não é, é de longe, não é, com certeza, o Dale Earnhardt Jr. também que vai tirar a Ford do buraco, que vai tirar em especial, né? Estamos falando da equipe, não da marca, né? Que vai ser a Roush, ele que vai tirar a Roush do buraco, não vai ser o Dale Earnhardt Jr. Eu tenho certeza que. Eu tenho muita certeza que todos gostam dele, mas o Dale Earnhardt Jr. não vai tirar a Roush do buraco esse ano, né? Pode vencer, torço para que ele vença, torço também para o Ryan Reed vencer também, né? Mas o Dale Earnhardt Jr. está precisando melhorar um pouquinho. Quando o Dale Earnhardt Jr. estava ficando bom na Truck Series, quando o cara aprendeu, o cara estava bom, assim, agora o negócio vai, ele subiu uma categoria. E o Dale Earnhardt Jr. está aí aprendendo de novo aí. Tenho certeza que vai ser mais um ano difícil para ele, um ano de aprendizagem, né? E quem sabe ano que vem ele começa a colher os frutos para a própria Roush, né? Se continuar na Roush e para ele mesmo aí consegue bons resultados aí, para quem sabe, né, 2018 ou 2019, ele consiga subir aí para a Sprint Cup. Meu amigo Diogo, vamos à corrida? Vamos lá. Vamos lá, né? Já falamos aí a vitória do Eric Jones, segunda vitória dele no ano, mais um grande resultado, né? A sua quarta vitória na Xfinity Series em pouquíssimas largadas. Então, o Eric Jones aí se mostrando cada vez mais forte, cada vez mais focado. E tenho certeza que o Eric Jones, o Chase é muito incerto, é muito imprevisto, né? Então, assim, eu tenho certeza que se fosse um campeonato de pontos corridos, o Eric Jones era mais do que favorito esse ano aí. Segundo colocado, o Delos Júnior, acabei de falar dele aí. Fez uma boa corrida, o Delos Júnior. E eu quero relembrar aqui, ressaltar aqui vocês aqui, Alex Bowman voltando, né, a Xfinity Series aí. O Alex Bowman que acabou perdendo o carro na Speed Cup. Quando ele começou a andar bem na Xfinity Series, ele acabou pulando para a Speed Cup e acabou dando muito certo as coisas para ele não. Então ele está voltando aí, né, e fez uma boa corrida com o carro 88 da Junior Motorsports. E já aproveitando, colocando a Junior Motorsport no pacote aqui, ô Diogo, eu vou fechar o top 5 aqui para você dar os destaques aí. A boa corrida do Dustin Auger na primeira bateria foi o resultado também, foi o reflexo na boa corrida que ele fez também na corrida principal. E o Ty Dillon fechando o top 5 aí. Diogo. Não, eu ia chamar a atenção para a corrida do Bowman, cara. Ele fez uma bela de uma corrida. O Bowman, ele encaixa muito bem nisso que você falou do Wallace também, um cara apressadinho, né? Quando ele estava se estabelecendo na categoria, ele tentou dar um pulo para a próxima e não deu muito certo. Mas enfim, eu acho que ambos ainda têm seu certo futuro. Mas nessa corrida especificamente em Dover, eu gostei demais do trabalho do Bowman. Ele estava com um carro 88, né? Nós sabemos a qualidade desse carro. O Junior acabou de vencer uma corrida com esse carro. Então tem toda essa questão. Mas desempenho esse, ele fez uma belíssima de uma corrida. O Allgaier, eu gostei demais porque o Allgaier, ele vem forte. Eu não sei se eu tinha a impressão errada do Allgaier nos últimos anos. Na própria Xfinity Series, antes dele tentar um ano, se eu não me engano, foi um ano ou 2 anos que ele ficou na Sprint. Mas eu tinha a impressão de um piloto mais passivo, não tão agressivo, assim, não tão forte. E nessa corrida, ele me contrariou de forma incrível. Nessa corrida ele veio muito forte, a gente até citou o desempenho dele no Heat 1, e na corrida também ele montou esse nível, ele manteve, perdão, esse nível, ele veio forte, veio brigando o tempo inteiro. Então, sem dúvidas, merece um grande destaque. Fechando o top 5, o Ty Dillon. Ty Dillon sempre lá, sempre marcando os pontos, ao meu ver, não chamando grandes atenções, menos do que eu esperava, para ser bem honesto. Eu até esperava, no início de tudo mesmo, digamos assim, eu até esperava mais do Ty Dillon do que do Austin Dillon, né? Lá, quando eles começaram, moleque lá, que o Austin Dillon tava na truck ainda, estreando na truck, e o Ty ainda tava fazendo uma corrida ou outra. Mas, enfim, o Ty Dillon mantendo aquele, digamos assim, processo de regularidade dele, né? Na P6, não sei se você vai falar dele, o Elliott Sadler, né? Elliott Sadler que é, pra meu ver, o grande cara pro... Talvez o grande cara pro campeonato junto com o Jones, né? É um cara que tem um equipamento bom, tem uma experiência mais que comprovada, a gente sabe muito bem, e vem regular, e já ganhou corrida no ano, né? Ganhou em Talladega. O Sadler merece destaque, né? Com certeza. Parece que o Sadler vai ser um dos concorrentes aí ao título, junto com o Jones, com o Daniel Suárez também, né? Então, assim, o Sadler vai ser o maior. Eu penso que o Sadler vai ser o maior guerreiro aí que vai cutucar realmente a KBM, que, perdão, não é a KBM, né? A Joe Gibbs, mas o Sadler vai realmente cutucar todo mundo aí. Os dois Toyota que estão disparados na frente aí. Eu lembro, muito engraçado, né? Quando a gente fala do Sadler, eu não sei se você vai lembrar de algum. Você lembra quando o Sadler falou, jogou uma praga no Reagan Smith e falou: você não vai ser campeão. E ele realmente não foi campeão. O Reagan Smith perdeu um campeonato ganho em 2014. Você lembra disso, Diogo? Eu lembro sim, se eu não me engano, foi depois de uma bronquinha de um Em New desses Hampshire? RC da vida aí. Ah, não, não, não, não, não. Eu lembrava de algo envolvendo assim o Smith, mas tinha sido em um RC. Não lembro exatamente qual deles, mas enfim, eles se enrolaram algumas vezes no período que o Smith esteve lá na Xfinity A Series, né? praga do Elsader foi em New Hampshire e depois veio, né, nos RC lá, que tem uma sequência aí. O calendário da Xfinity é muito legal, né, que tem uma sequência de missos aí de RC. E nessa sequência aí, né, na primeira já em Road America teve problemas, e depois também em Mid-Ohio foi só problema também. Aí foi onde que começou a despencar. Ele tinha mais de 70 pontos, né, de vantagem aí. E o negócio começou a despencar e no final do ano ele acabou chupando o dedo o Regan Smith. Mas enfim, vamos lá. Tomara que o Elliot Sider não jogue essa praga no Eric Jones. É que nós sabemos aí. Nós sabemos que de praga o Elliot Sider entende muito bem, né? E pega. Dialogando, meu amigo Diogo, foi apenas o sétimo colocado, né? Com o carro 22. Parece que o carro 22 não é aquele canhão. O carro 22 é apenas um carro mediano. É que eu falo, os Cup Drive deveria andar com um carro desse tipo aí, igual esse carro 22. É um carro que pode chegar até andar na frente, pode chegar a liderar a corrida, mas para se manter lá precisa lutar muito. E o Joe Logano lutou muito por essa sétima posição. O Tiffy também merece destaque, né? O Matt Tiffy está fazendo um grande ano, grande campeonato. Já tem pole, né, o Diogo? Então o Tiffy também merece destaque aí. O Soares foi o nono colocado e o Brandon Poole, né, foi o décimo colocado aí. Diogo? E você citou o Logan na P7. Essa P7 foi suada, cara. Essa P7 dele foi suada de um ponto incrível. Eu poucas vezes vi o Logan brigando. Diogo, só te cortar só um pouquinho, né? Vamos usar aquele termo assim, né? O cara tirou leite de pedra, né? Porque o K22 tá uma draga. Cara, por aí, cara, foi suado. Essa P7 dele foi suada demais. Ele quase não apareceu na corrida. Você tinha que procurar ele pra saber onde ele tava. Enfim, não tinha tanto destaque, assim, digamos assim, né? E a gente esbarra, né? Você vê, o primeiro forte foi o Wallace na P2, que foi algo até incomum, digamos assim. Mas a gente esbarrou rapidamente do desempenho da Ford. Eu tava vendo aqui, no top 15 a gente só tem três Fords. No top 15. É muito pouco mesmo. Né? É muito. Assim, o carro 22 eu não consigo nem achar uma expressão para ele aí que vai caber esse carro 22. Mas o pessoal tá suando para andar nesse carro aí. Né? Não tá nada fácil aí para ele. E só para lembrar aqui, né? Eu lembrei, eu não sei se você viu, Diogo, no comecinho da corrida. Não sei se. Como eu assisto na transmissão americana, eu vi, né? Não sei se na transmissão brasileira o pessoal viu. Mas o Brad Keselowski correndo, né, para a cabine de transmissão. Ele que havia descido lá na pista. Ele teve que ir correndo, né? O Keselowski. Que o Keselowski é muito interessante, né? Porque quando o Keselowski não está no carro 22, vai estar o Joe Logano. E quando o Joe Logano está. Quando o Keselowski está no carro 22, o Joe Logano vai estar na transmissão. Os dois aí ficam compartilhando aí a transmissão da Fox. Muito interessante aí o que a Fox faz aí. E foi engraçado ver o Keselowski correndo com o papel na mão. Correndo aí para dar tempo de chegar na cabine de transmissão. Ele que estava lá na pista, lá no time da Penske, nesse carro 22 aí, conversando com o pessoal. Enfim, o JJ Ely, né? O JJ Ely vai merecer todos os destaques aí, conseguiu com o carro 44 ou 11ª posição. E o Blake Koch, enfim, até que enfim ele não bateu, conseguiu um bom resultado com o carro número 11 aí, foi o 12º colocado. O Jeremy Burton foi o 13º, Daniel Henrique que foi o 14º e o Brandon Gagel foi o 15º, Diogo. Algum destaque aí, Diogo? Brandon Jones, lá embaixo, Brandon Jones apenas na P25, o Paul Menard também foi lá embaixo, foi na P29, mas é porque o Paul Menard teve alguns problemas com relação ao carro, acho até que ele bateu, enfim, não foi lá grandes coisas para eles não, mas eu esperava mais o Brandon Jones que também se envolveu em problemas, de novo, né, de novo, tem que destacar como se envolve problemas esse menino, que é uma pena porque tem potencial, pode mostrar coisa melhor. Você citou rápido o Henrik, mais um top 15 dele, vem se segurando, não sei até quando, mas enfim. E o Galgren na P15 aí, pra mim é um cara avulso. Eu gosto do Galgren, digamos assim, da maneira dele de brincar, de conversar, de dar entrevista, essas coisas, mas como piloto eu não sou muito fã dele não, para ser bem honesto. Eu falei que foram apenas três Ford do top 15, o terceiro Ford, que eu não citei o nome, foi do Jeb Burton, nessa P13, o carro 43 da RPM. É verdade, o 43 da RPM foi o 13º colocado aí. Ô, meu amigo Diogo, você tem mais algum destaque aí, Diogo? Não, eu acho que é isso. A corrida, até por né, que a gente já brincou, brincou, já brincando, a gente já citou bem lá na frente, né, que tem essa separação dos hits. Acabou que as coisas ficaram muito monopolizadas em cima do hit 1 e do hit 2, que foram belas participações, né, principalmente porque você tem apenas 40 voltas em cada um deles. Para a corrida já foi um pouco mais morna. Você teve algumas, digamos assim, desempenho, né, de destaque, como a gente citou até o Allgaier, terminou na P4, mas fez uma corrida muito arriscada, foi tentando, foi buscando. O Joel Logano tirou leite de pedra nesse 22, até estranho falar, né, tirou leite de pedra no carro 22, né, então a gente está acostumado com aquele carro 22 forte, poderoso. Mas o destaque principal, como eu poderia dizer, é o Eduardo Jones. O Jones fez uma bela de uma corrida, ele foi forte demais. O último stint dele foi um negócio inacreditável, porque ele vinha líder, mas os caras vinham colado nele, e no último stint ele some, ele foi realmente impressionante. Merece todos os créditos, sem dúvidas. Eu só queria voltar aqui, Diogo, e um piloto aqui, né, antes de passarmos aí para frente aí. Eu queria destacar a boa corrida do Wayne Black Jr., né? O Wayne Black Jr., uma boa corrida não. O Wayne Black Jr. que sempre se envolve em acidente, né? Ele acabou terminando a corrida em 17º e dessa vez ele não se envolveu em acidentes maiores aí. Acabou tendo um probleminha ali, mas não foi nada em acidentes maiores. Apesar que a corrida também, né, teve apenas duas bandeiras amarelas, né, Diogo? Não foi uma corrida assim muito, muito problemática, não, né? Mas o Wayne Black Jr. aí com esse 17º colocação aí, conseguiu o seu melhor resultado aí. Porque eu olhando aqui, né, os resultados dele aí, o Wayne Black Jr. parece que tudo acontece com ele, né? E nessa corrida parece que as coisas foram um pouco melhor para ele aí. Terminou aí na 17ª posição e o seu melhor resultado aí. Então, parabéns ao Wayne Black Jr. Ô, Diogo, eu só queria voltar também lá no Alex Bowman, né? O Alex Bowman, pessoal, ele que fez apenas sua primeira largada esse ano e conseguiu já um top 5 pro carro 88, um top 5 para ele aí. Então, parabéns ao Alex Bowman. Diogo, mais algum destaque aí, Diogo? Não, você citou o Alex Bowman, ele retorna, tá? Eu não tenho aqui, não vou lembrar exatamente quais as corridas que ele vai voltar, mas já tá certo que ele retorna para algumas outras corridas durante esse ano. Vai ser interessante a gente acompanhar esse desempenho dele durante o ano. Vai ser bem interessante mesmo, né? Eu vou depois procurar essa informação, passar aqui para vocês aqui. E eu comento um pouco mais aí para mais no desenrolar do bloco aí ainda. Vamos lá. Os números da corrida, né? A corrida teve duração de 1 hora ou um pouquinho mais, né, da pressão de 1 hora aí mais ou menos aí, mas uma corrida rápida, né, Diogo? Uma corrida que tivemos aí apenas duas bandeiras amarelas, uma por detrito, outra que foi o carro número 62 que acabou tendo problemas. Né? O 62 do. Não sei quem estava no 62, não me recordo. Mas foi 62. Você recorda aí, Diogo? Faz Ah, não, foi o é dois. Bedogalgo. Oh, rapaz, foi o Bedogalgo. O Galo, Bedogalgo realmente, acabou dois. rodando na curva 2. Isso. É. Você falou em amarelo, eu lembrei que teve um fato interessante no Hit 2, porque a gente já está quase que no final, né, do Dash Forecast, e a gente não tinha tido nenhuma bandeira amarela até agora em nenhum hit. E aí, no Hit 2 de Dover, teve uma bandeira amarela, e eu confesso para você que eu não vou lembrar o piloto, eu acho que foi o Justin Marks, mas sem muita certeza, que ele bate e bate forte, no muro interno da reta principal, e foi um carro totalmente destruído, mas foi a primeira amarela em hits desse ano. Oh, verdade. O meu amigo Diogo, Alex Bowman vai correr 9 corridas na Xfinity Series esse ano, tá? Corridas essas que ainda não foram anunciadas, tá? Mas vão ser 9 corridas, tá? Contando que já teve essa primeira, né? Então, 8 corridas, mas vai, digamos assim, dar um cartel bom para a gente dar uma analisada nesse bom, né? Para ver se a gente vê ele voltando tão forte quanto ele estava antes dele subir para esse sprint. Espero que sim, é o melhor piloto, sem dúvidas. Me parece que ele vai correr, que ele vai estar tá em Ele vai estar em Pocono, Michigan, em Iowa, New Hampshire, em Richmond em setembro, né? Vai estar em Dover também, é outra corrida de Dover. Vai estar também em Phoenix e fecha o ano em Homestead. É, eu, se não me engano, essas vão ser as corridas que o Alex Bowman vai estar participando aí. Lembrando que duas corridas ele não tem patrocinador ainda, tá? Ele procura patrocínio para duas corridas. E se ele conseguir para mais corridas, ele pode aparecer não apenas 9 corridas, mas ele pode aparecer mais corridas nesse carro número 88 aí. Certo? Correto. E praticamente já fica a torcida minha de ele conseguir um full time. Não sei se, dá, se na Junior Motorsports ele conseguiria, mas até em outra equipe. Eu fico realmente interessado em ver o Bowman voltando a fazer um full time na Xfinity. Eu honestamente não sei se é o objetivo dele. Eu não sei se ele está só fazendo essas coisas na Xfinity como forma de se manter nativa, mas ele está realmente assim, brigando, negociando de volta uma vaga em uma equipe pequena ali da Sprint Cup. Eu, honestamente, eu na posição dele, cara, eu acho, entre negociar uma equipe pequena na Sprint Cup e estar negociando a equipe de média para boa na Xfinity, cara, eu ficava na Xfinity, porque ele vai conseguir fazer o nome dele de forma muito melhor. Ele já teve a experiência dele na Sprint Cup, já não leu lá nisso tudo. Não por culpa dele, enfim, tipo, ele tinha um equipamento limitado, mas eu acho que do jeito que ele está agora, é melhor para ele. Eu digo para a imagem dele, para a carreira dele como um todo mesmo. Ô, Diogo, como eu sempre falo, é melhor você continuar numa categoria menor, vencendo, estando em evidência, estando em destaque, do que você subir uma categoria maior para ser mais um. Essa é a minha opinião. Não, tá? E nós temos muitos exemplos disso, que às vezes o piloto prefere subir para uma categoria maior para ser mais um, né? E fica aí, lógico, sempre à mercê aí. As chances de dar errado é muito maior. Sem dúvidas. Cara, tem casos específicos, como a gente sempre fala do Chris Busch, mas o Chris Busch é um caso todo específico, né? Ele é piloto de desenvolvimento da Roush, ele tá ali para outro propósito, ele não tá ali, assim, arriscando a vida, ele tem um suporte todo da Roush por trás, mas enfim, é só que quando você tava falando aí, eu fui lembrando do Chris Busch, mas ele não vejo ele como um exemplo desse tipo, né? Até porque ele foi campeão da Xfinity Series já, né? Então é algo mais específico, digamos assim. É, o campeão da Xfinity Series, né? A equipe precisa de um cara novo, de um cara bom, né? E o cara foi campeão, o cara tem mais do que a obrigação de subir, né? Não tem nem ele, eu vou ver. Não, tem obrigação de subir. Ele tem obrigação de subir e chegar lá e andar bem. É uma obrigação. Bom, vamos falar do campeonato, né, Diogo? Um campeonato que eu sempre falo, não tem graça nenhuma aqui. Vai lá os pontos aqui, mas eu vou passar rapidinho para vocês. Sader é o líder, Soares é o segundo colocado, Ty Dillon o terceiro, Auger é o quarto colocado, Jones é o quinto, apenas o quinto colocado é o Eric Jones, mas é o líder do Chase, tá, pessoal? Brendan Gaughan é o sexto, Brendan Jones é o sétimo, Brennan Poole é o oitavo, Dallas Jr. o nono, Ryan Reed é o décimo. Diogo, os seus destaques aí para o campeonato, né, que nós sempre sabemos aí que agora com o grid aí, o Chase Grid aí, não é muito mais interessante falar do campeonato aí como um todo. Não, sem dúvida, você tem um exemplo disso na posição do Eric Jones, né, um cara que já ganhou 2 corridas no ano, um cara que lidera o Chase Grid, mas né, nos standings ele é apenas o quinto, né, porque não sei se o pessoal vai lembrar, mas o início da temporada do Eric Jones foi muito ruim, não muito ruim em performance, ele vinha performando muito de forma muito boa, vinha conseguindo um bom desempenho, mas ele sempre se envolvia em acidente, né, logo nas primeiras corridas do ano, então ele perdeu muito ponto ali, muito ponto mesmo, e aí depois que ele veio estabilizar é que ele veio começar a marcar pontos. Você vê, ele estava na sétima colocação no campeonato, e aí com essa vitória agora de novo ele subiu para a quinta colocação, ele ganhou 2 posições nos standings nesse final de semana. Mas ainda assim, né, obviamente, muito longe para o cara que já tem duas vitórias, né, no ano, então, sem dúvidas. O Sattler é que vem dar aquela, digamos assim, aquela prova do que a gente esbarrou até, né, já nesse quadro. É um cara que vem terminando tudo com a corrida de forma incrível, o cara tem 4 top 5 no ano, 9 top 10, quer dizer, impressionante. Você tem, o cara disputou 10 corridas e 9 delas ele foi pelo menos top 10, né? E você fala que dentro disso ainda tem 4 top 5 e uma vitória, que foi aquela vitória linda de Talladega. Então, é um cara que, eu continuo com a minha opinião, que se é um cara que pode desafiar o Jones para título, é o Sadler. Principalmente se a gente ainda tivesse aquele estilo de pontos corridos, né? Quando a gente tá no Chase agora, todo mundo é muito rápido, mas eu ainda vejo o Alex Sadler se mantendo forte até o final do ano. Talvez o Suárez também tomara muito que com a vitória. Eu honestamente tô torcendo, eu nem gosto de falar a expressão torcer, mas eu tô torcendo mesmo para que o Suárez ganhe a corrida, porque, como eu já falei, eu acho que quando o Suárez ganhar uma corrida, ele vai desenfrear, ganhar a corrida um atrás do outro. Isso aí, Diogo, vamos torcer aí para que o mexicano vença uma corrida. Apesar do pessoal não acreditar, né, mas eu tô torcendo. Bom, Diogo, acho que o bloco da Extreme Series é isso mesmo, né? Sem mais delongas aí, né, do bloco da Extreme Series. Grande vitória do Eric Jones. Eric Jones aí, que só para relembrar os senhores, né, ganhou na relargada aí no finalzinho, na última relargada, ele que assumiu a liderança e ficou com a vitória. Diogo, tudo certo, Diogo? Vamos para a Sprint Cup agora? Tudo certo, vamos para a Sprint Cup. Bora então. Pessoal, voltamos daqui a pouco então para o bloco da Sprint Cup.